Capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os sete anjos com as sete trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. Um terço da terra pegou fogo e foi queimado um terço das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. Um terço da água do mar se transformou em sangue. Morreu um terço de todos os seres vivos do mar, e foi destruído um terço de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre um terço dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas. E muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, da lua e das estrelas, que escureceram. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os três últimos anjos tocarem suas trombetas.